Se cura do nego Chico, nariz dessa boca. Ando chorando por essa maloca. Se cura do nego Chico, nariz dessa boca. Tava dormindo no meu laranja. Mavado do vaqueiro vieram me acordar. Ei, e o senhor meu amo, Chico me atirou. E o senhor meu amo, Chico me atirou. Nem bala, nem chumbo, nada me pegou. Nem bala, nem chumbo, nada me pegou. E venho cavaqueiro, venho me dizer. Que o nego Chico disse, eu quero saber. Que o nego Chico disse, eu quero saber. E ele tá dizendo, que ele não vem cá. E ele tá dizendo, que ele não vem cá.